Graça e a paz do Senhor continue a transbordar em nossos corações, amém? Que bênção maravilhosa poder voltar a ver o rosto de vocês, depois de 2 semanas de férias, mais um congresso da PECOM. É uma alegria imensa estar aqui. Nós saímos daqui no final de junho, nos fomos a São Paulo para a reunião da Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicações, depois para o congresso, depois pregamos na cidade de São Paulo no domingo, e aí voltamos de férias para a cidade do Rio Quente, irmãos. E lá descansamos alguns dias, oramos, né? Descansamos em Deus e ouvimos Deus cuidar do nosso coração por meio da sua bondade, da sua palavra. Foi muito bom. Louvado seja Deus. E nós estamos aí com todo ânimo para que nesse semestre sirvamos ao Senhor juntos com alegria, com fidelidade à palavra, buscando, como sempre foram nos 19 semestres anteriores em que aqui estive, agradar a Deus sobre todas as coisas. Tem uma frase do apóstolo Paulo que eu gosto demais. Ele diz assim: se eu quisesse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. E os irmãos que me conhecem bem sabem que a tônica do nosso pastorado aqui sempre foi tentar agradar a Deus sobre todas as coisas e honrar a sua palavra, apesar de toda a nossa limitação. E eu quero convidá-los nessa manhã para abrir comigo a Bíblia lá em Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Nós vamos ler um trecho considerável de texto, mas mesmo assim eu quero convidar você para se colocar de pé. Jó, capítulo 1. Hoje à noite, irmãos, enquanto vocês abrem a Bíblia, às 17h30, nós teremos um momento especial, que será o envio da nossa irmã missionária Solange, que está indo para Guiné-Bissau. Hoje eu estou até assustado com a frequência aqui do culto, porque eu achei que o povo de férias, com viagem missionária, foi assim, vai ter uns 40 pessoas do culto, e tem muita gente, louvado seja Deus. Então, antes de ler a Bíblia, aperta a mão do seu irmão e fala para ele assim: que bom que você veio, né? Que bom que você veio, né? Louvado seja Deus, né? Seja bem-vindo à casa do Senhor, né? Coisa boa, hein? Que bom que você está aqui, né? Louvado seja Deus pela sua vida. Glória a Deus, bênção maravilhosa nessa manhã. Que bom que você está aqui e veio ouvir a voz do Senhor. Irmãos, vamos ler Jó, capítulo 1. Nós vamos ler responsivamente, tá? Esse capítulo da palavra de Deus. Esteja muito atento. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com o servo a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estenderá a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e disse: os bois da carne e as jumentas passeiam na mão. De repente deram sobre eles os sapeus e os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos. Falava este ainda quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em três bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Eis que se levantou o grande vento do lado do deserto e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rasgou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Eu continuarei lendo o capítulo 2, irmãos, mais um pouquinho. Diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou-se um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Leamos os últimos três versículos, irmãos, juntos. Ouvindo, pois, três amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Ele faz o temanita, Bildade o suíta, e Zofar o naamatita, e combinaram ir juntamente com doer-se e consolá-lo. Levantando-se eles de longe os olhos, não reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra, 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Vamos orar ao Senhor. Pai, tem dia que a dor é muito grande. Pai, tem dia que nós não entendemos muito bem as coisas. Há dias difíceis na nossa vida. Ó Deus, há noites escuras na alma. Eu quero pedir ao Senhor que, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós e perdoe, Deus, os nossos pecados. Que nada, Senhor, faça separação entre o Senhor, nosso Deus, e nós. Que o Senhor tenha compaixão da nossa vida. Pai, ninguém aqui tem justiça própria diante da tua presença, e nós ousamos adentrar diante da tua face, porque sabemos que somos lavados no sangue do Cordeiro, como cantamos hoje, sabemos em quem temos crido, estamos bem certo que é poderoso para guardar o nosso depósito até o dia final. Então, Senhor, nessa manhã, vem ao nosso encontro, vem encher a nossa vida da Tua presença. Ó Deus, fala na nossa alma, abençoa o nosso coração. Deus, que ao olhar para a vida de Jó, nessa manhã, o Senhor abre os nossos olhos e nos ajude a olhar para a nossa vida, para aquilo que de fato temos considerado importante, Pai. E que, ó Deus, nessa manhã, nós saiamos daqui e nos levantemos desta igreja para Te agradar, Senhor, para agradar ao Senhor. Obrigado porque o Senhor muitas vezes nos visita com aflições, para que nós amemos menos as coisas, amemos menos as pessoas, amemos menos a nós e amemos mais o Senhor. Então, Deus, obrigado por aqueles que da igreja estão sofrendo e têm entendido, Deus, esse discernimento de Tua parte. Senhor, exalta Cristo nessa hora. Espírito, enche a nossa vida. Glorifica o nome do Senhor e fala conosco nessa palavra maravilhosa do Senhor. Nós temos fome e sede de Ti, é o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Queridos irmãos e irmãs, esse foi um dos textos de nossa meditação no dia em que estávamos descansando. E eu me lembrei que, há 10 anos atrás, o Senhor me deu uma palavra nesse texto e Jó, você precisa entender que é um dos livros mais antigos da Bíblia. O texto diz que ele habita na terra de Uz. Esse Uz provavelmente é neto de Sete. É uma terra muito antiga. Uz é um homem muito antigo. E é um livro de sabedoria. E é importante, irmãos, que nós olhemos para esse livro e aprendamos, então, sabedoria de Deus para a nossa vida. Veja bem que sabedoria não é conhecimento teórico. Sabedoria, amado irmão, é conhecimento prático para a transformação da sua vida e da minha vida. E ao olhar para essa cena terrível no qual nós encontramos aquele antigo homem, o patriarca Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, mas que é acometido, como nós lemos nesse texto, de repente, de dificuldades que nem eu nem você nunca passamos. Eu quero olhar para esse texto, irmãos, e responder a seguinte pergunta: o que é o mais importante na vida? Fazendo um estudo de caso da vida de Jó. O que é o mais importante na vida? O que é o mais importante na sua vida? É o seu salário? É o seu emprego? É as pessoas que são suas amigas? Ou são as pessoas da sua família? Ou você mesmo? Ou o Senhor? Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Por favor, não me responda com clichê. É claro que é o Senhor, pastor. Eu quero que você olhe para o seu coração nessa manhã. Em nome de Jesus, responda a pergunta que o Eterno me guia a fazer-te nessa manhã por meio desse texto. O que é o mais importante na sua vida? Se você hoje, depois de 20 anos de trabalho numa empresa, perdesse o trabalho, qual seria a sua reação? Se Deus chamasse, amado irmão, para a glória, uma pessoa da sua família, ou alguém da sua família, te desapontasse, qual seria a sua atitude? Se você, meu querido irmão, passasse por uma luta, uma enfermidade, qual seria a sua reação? Muitas vezes as nossas reações na adversidade mostram, irmãos, o que de fato é mais importante na nossa vida. E ao olhar para a vida de Jó, nós vamos responder essa pergunta nessa manhã, olhando para as próprias ênfases que Deus colocou no texto. Em primeiro lugar, o texto diz que o que é o mais importante na vida? O texto nos revela que o sucesso é importante. Ser uma pessoa bem-sucedida é importante. A Bíblia começa dizendo, antes de falar, depois de falar do caráter e da família de Jó, diz o texto logo de cara que Jó tem 7 mil ovelhas, 3 mil camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Ele tem 11.500 animais, muita gente a seu serviço, diz o versículo 3, e ele é o maior de todos os homens do Oriente. Amado irmão, não é pecado ser cristão e ser bem-sucedido. É claro que a vida muitas vezes nos visita com aflições, mas eu gosto muito daquele provérbio, irmãos, que diz: viste um homem perito no seu trabalho, A Bíblia diz que ele estará entre os príncipes e diante dos reis, ele prestará o seu serviço. Quem faz o que faz com excelência, amado irmão, logicamente será bem-sucedido naquilo que faz. As próprias Escrituras dizem, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso também ele ceifará. Então, amados irmãos, nós olhamos para a vida de Jó, e é lógico que a bênção de Deus está sobre ele, mas quando você ouve todas as defesas que ele faz de si mesmo, você vê Jó um homem íntegro, um homem trabalhador, um homem que levanta cedo, um homem que ajuda os necessitados, um homem que é uma bênção com tudo aquilo que faz. Então, ao olhar para Jó, nós aprendemos sim que não há nada de errado com ser bem-sucedido. Jó é um homem piedoso, é um homem crente, é um homem generoso e é o homem mais rico do Oriente. Tem lugares em que as pessoas dizem que se você é crente e é pobre, está errado. Isso é a visão errada das Escrituras. Mas tem outros lugares também que as pessoas dizem, se é crente e é rico, tem algo errado. Isso também, amado irmão, é um valor totalmente errado. Não tem nada disso. Nós podemos ser bem-sucedidos naquilo que fazemos se nós trabalhamos com fidelidade na presença do Senhor. Lembra o que diz o Salmo 128? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. O Salmo 1 também diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, ele será como árvore plantada diante das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, amado irmão, se nós trabalhamos com fidelidade e Deus não nos visita com tempos de prova, o que nós esperamos verdadeiramente é que o Senhor abençoe o fruto das obras das nossas mãos. Não há nada de errado com ser crente e ser bem-sucedido. Errado é você colocar a prosperidade como um Deus na sua vida e dizer que quem não é próspero financeiramente não é crente. Porque Jesus, enquanto esteve em nosso meio, não tinha onde reclinar a sua cabeça. Mas nós vemos homens de Deus fiéis nas Escrituras, Abraão muito rico, Jó muito rico, eu estudei Neemias essa semana, irmãos, Neemias um homem muito rico, Neemias foi governador de Jerusalém durante 12 anos, irmãos, e não recebeu salário. E mais do que isso, tinha 150 pessoas em sua casa que comiam todos os dias, ele matava bois, galinhas, e ele não cobrava nada no tempo de crise de Israel. Então, meu irmão, o errado é você colocar o seu sucesso em primeiro lugar e fazer dele um Deus na sua vida. Nós aprendemos que ser bem-sucedido é algo bom, mas o grande problema é quando você coloca isso como um Deus na sua vida. Jó não colocou, irmão. Ele foi bem-sucedido, mas no dia da crise, no dia da luta, no dia da dor, no dia da perda, ele não abandonou o seu Deus. Há muitas pessoas que colocam sucesso no lugar de Deus. E no dia da perda, no dia do fracasso, no dia da queda da bolsa, essas pessoas tiram a sua vida, essas pessoas atentam contra a sua família, essas pessoas perdem a esperança de viver. E isso significa, então, que elas idolatraram o sucesso. O que é o mais importante na vida? Nós aprendemos aqui, inicialmente, que sucesso é importante, mas não é a coisa mais importante da vida. O que será, então, o mais importante na vida? Sucesso é importante, mas não são todos os dias que nós somos bem-sucedidos, não é verdade? Em segundo lugar, o texto nos diz que a família é muito importante. O que é o mais importante na vida? A família é muito importante. Depois de falar do relacionamento de Jó com Deus, a primeira coisa que o texto fala, versículo 2, leia para mim o que é que diz. Nasceram-lhe Jó é um homem abençoado. E Jó é um homem abençoado no conceito bíblico, porque, biblicamente, o homem que tem muitos filhos é um homem bem-aventurado. Significa que Jó tem uma relação de amor com sua esposa, significa que o relacionamento de amor entre eles tem dado fruto. Eles têm 10 abençoados filhos. E isso já vem de um tempo, porque esses filhos são adultos. Mas mais do que isso, irmãos, há muitas famílias nas quais os irmãos só vivem brigando. Há muitas famílias nas quais os irmãos mal se toleram. Mesmo depois de adultos, eles vêm, sentam na casa do pai e da mãe, comem no domingo, tudo bem com você, tudo bem com você, e nunca mais se veem. E, se possível, desejam que o outro nem sequer exista. Mas, de repente, você vê na família de Jó que eles são unidos. O texto diz, irmãos, que aqueles rapazes se juntam para fazer banquetes e convidam as suas irmãs a cada certo tempo, cada um em sua casa. Então, os filhos de Jó são unidos. Eles celebram, eles agradecem, eles fazem festa juntos, porque eles aprenderam a ser uma família unida dentro de casa, amados amigos e irmãos. Mas Jó é um pai tão abençoado que, mesmo depois que seus filhos sejam adultos, Jó não passa a mão na cabeça deles. Jó é capaz de chegar à certeza de que, ainda que seus filhos não pequem de maneira exterior, e de maneira vergonhosa, eles podem pecar no coração. Olha para você ver o que o texto diz. Versículo de número 4, eu vou ler, você vai ler o 5. Seus filhos iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Leia o 5 para mim, irmão, por favor. Ah, meu irmão, eu quero ser um pai como Jó. Quanto me falta. Jó é um homem que, depois de tudo, os filhos já adultos, cada um cuidando da sua vida. Ele chama todo mundo em casa para fazer o sacrifício. Lembre-se que Jó aprendeu a fazer o sacrifício com o povo que fazia, que aprendeu com Deus no dia em que Deus promete mandar o Messias. Diz que o filho do homem pisará a cabeça da serpente, a serpente lhe morderá o calcanhar. Em Gênesis 3,15, Deus mata um animal e veste Adão e Eva com pele de animais. Eles estavam se cobrindo com folhas. E ali, então, nós vemos o significado de que a justiça de Cristo os cobriria. E a partir daquele momento, os homens começaram a sacrificar animais para aplacar a ira de Deus, simbolizando o Cristo que viria no futuro. Então, Jó chama seus filhos a cada um. E a ideia do texto, irmãos, é que ele senta com cada um. E ele bate um papo com cada um. E ele pergunta sobre as motivações do coração de cada um. De cada um. Ele chega junto e fala assim, porventura, talvez tenha um pecado, diz aí o texto, no coração. Ah, irmãos, nós somos tão relapsos nos dias de hoje. Muitas vezes os filhos estão pecando aí exteriormente, não é nem no coração, e os pais nem passam, não falam nada. Ai, lindo meu filho, linda minha filha, que coisa maravilhosa. Você vai prestar conta, pai, diante de Deus, pela maneira como você pastoreou seus filhos. E aqui o texto, então, diz que Jó senta, conversa, ora, chama todo mundo para o culto. O centro do culto daquele dia era o sacrifício. Hoje o centro do culto é a palavra e aos nossos cânticos nos quais adoramos a Deus. Mas ele traz sua família para Deus. Ele traz seus filhos aos pés de Deus. Ele traz seus filhos para o culto a Deus. E ele pastoreia o coração dos seus filhos, chamando seus filhos para que se arrependam na presença de Deus. Então, ao ver a postura de Jó com sua família, irmãos, nós aprendemos que cuidar da nossa família é algo muito, muito, muito importante. É tão importante, amados irmãos, que Paulo coloca a questão do enchimento do Espírito Santo relacionado ao contexto da família. Em primeiro lugar, ele fala que para ser cheio do Espírito Santo, nós temos que cultuar a Deus. Ele diz, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, entoando louvores com gratidão em vosso coração, dando graças por tudo a nosso Deus e Pai. É culto. Quanto mais nós pudermos fazer culto e adorar a Deus, melhor para o nosso coração. Melhor para nós. Porque nós seremos moldados à imagem do Senhor e o adoraremos em espírito e em verdade. Mas, além disso, amados amigos e irmãos, o texto vai dizer logo em seguida que nós devemos sujeitar-nos uns aos outros em amor. E fala que a mulher tem que ser submissa ao seu marido, como a igreja deve ser submissa a Cristo. O marido se sujeita amando a mulher como Cristo amou a igreja e dando a vida por ela. Ah, querido, o filho se sujeita obedecendo aos pais no Senhor, porque isso é justo, o primeiro mandamento com promessa. Mas os pais se sujeitam, não provocando os filhos à ira, mas confortando os irmãos na admoestação e no ensino do Senhor, no temor do Senhor. E aí, então, irmãos, envolve os demais relacionamentos da nossa vida, mas família é muito importante. Depois de Deus, irmãos, o que nós temos de mais importante na nossa vida é a nossa família. Eu quero perguntar para você, a sua família é uma família cheia do Espírito, conforme nos diz o texto de Efésios? Você, pai, tem sido um pai como Jó, mesmo depois que seus filhos são casados? Você chega em casa, chama seus filhos, filho, como é que você está? Você está andando com Deus? Filho, como é que está a sua vida de oração? O que é isso, pai? Eu já sou adulto, o senhor não tem que estar me fazendo. Não, você tem que perguntar. Filho, você está lendo a sua Bíblia? Filho, você faz culto doméstico na sua casa? Filho, você está ensinando seus filhos no caminho do Senhor? Filho, você está trazendo seus filhos para a igreja? E quando seu pai e sua mãe perguntar, seu rebelde, você baixa a sua cabeça em nome de Jesus. Viu? Senão o próximo passo é o conselho. Pastor, prepare-se. Meu querido amigo e irmão, nós precisamos trazer nossa família aos pés da cruz. Mas nós também temos que entender, irmãos, que ainda que amemos demais a nossa família não é a coisa mais importante dessa vida. Eu amo Cleuzinha com todo o meu coração. E os filhos que Deus me deu com ela. Mas eles não podem ser o maior amor da minha vida. Porque no dia em que eles forem o maior amor da minha vida, eu estou idolatrando. Eu estou colocando a minha esposinha no altar e eu então vou começar a ajoelhar. Santa Cleuzinha, cheia de graça, abençoa a minha vida. Eu vou, irmãos, na linguagem popular, beijar o chão que ela pisa. E se eu colocar meus filhos no lugar de Deus, eu não vou poder pastorear meus filhos como a Bíblia ensina. Porque tudo que eles fizerem vai ser maravilhoso e correto. Nós não podemos colocar a nossa família no lugar de Deus. Ainda que nós cumpramos todas as nossas responsabilidades, amemos, temos que dar a vida por ela, cuidar dela, pastorear, mas guardando o coração para não colocar nossos filhos no lugar de Deus. Os irmãos mais antigos já me ouviram contar isso aqui, mas talvez de uns 3 anos para cá eu não contei. Quando o Davi nasceu, irmãos, lá no Chile, há 12 anos atrás, eu morri de amores por ele no primeiro momento. A mãe é diferente, né? A mãe está gestando o menino. A gente que é pai até conversa com o menino na barriga, mas está lá dentro, o negócio é dentro dela, então é algo pessoal, os batidos dele são os batidos dela, a gente vê o menino chutando, a gente tem experiência com ele, mas a mãe já está ali, mas para a gente que é pai, quando nasce, irmão, é um negócio, os pais que viram o parto dos seus filhos, eu olhei para aquele menino, irmãos, eu não sabia de onde vinha tanto amor que eu tinha pelo Davi. Mas eu peguei ele no colo e eu falei assim, assustado, eu falei, filho, eu te amo muito, talvez mais do que tudo nessa vida, mas eu quero dizer que, para o seu próprio bem, eu amo Jesus muito mais do que a você. Não é verdade, Davi? Papai te ama muito, não é verdade? É? Mas quando o papai tem que ser firme, tenta ser firme, para o seu próprio bem. Porque se nós colocamos, irmão, presta atenção aqui no que eu estou falando, qualquer pessoa no lugar de Deus, escute isso aqui, ninguém tem a capacidade de suportar adoração. Ninguém. Lembra quando Herodes é aclamado, quando vai se reconciliar com seu calamareiro Blasto, ele vai fazer um discurso e, de repente, ele faz o discurso depois daquele dia de adoração e a Bíblia diz que o povo começou a dizer isso não é voz de um homem, é voz de um Deus. Naquele exato momento, Herodes morreu comido de verme. E Deus não divide o lugar dele com ninguém. Então, se você ama as pessoas, não as idolatre. Porque se você as idolatrar, primeiro você vai se frustrar com elas. Em segundo lugar, você vai estragá-las. Mas, em terceiro lugar, você vai expô-las à disciplina do próprio Deus. Porque se você está fazendo delas o seu Deus, Deus vai ter que mostrar para você que elas não são o seu Deus e Deus vai ter que provar para elas que elas verdadeiramente não são Deus. Jó amava demais seus filhos, mas Deus os chamou para a glória. Nós não podemos colocar nossos filhos nem nossa esposa no lugar do Senhor. ainda que cumpramos nossa responsabilidade bíblica com a nossa família. O que é o mais importante na vida? Sucesso é importante. A família é muito, muito, muito, muito, muito importante. Mas, ainda assim, não é o mais importante na vida. Então, amados irmãos, continuando nossa mensagem, nós olhamos para o texto e nos perguntamos mais uma vez o que é o mais importante na vida. Em primeiro lugar, temos visto que o sucesso é importante. Temos que fazer o melhor para glorificar a Deus como cristãos em nosso trabalho. Em segundo lugar, temos visto, amados amigos e irmãos, que a família é muito importante. Temos que, cada um de nós, cumprir nossas funções como ouvimos e, além disso, buscar ao Senhor dentro de casa, ensinar a Bíblia para os nossos filhos, pastoreá-los e amá-los em todas as circunstâncias. Mas essas não são as coisas mais importantes da nossa vida. O que será o mais importante na vida? Em terceiro lugar, o texto nos diz, vencer o fracasso é importante. O que é o mais importante na vida? O sucesso é importante, a família é importante, muito importante, vencer o fracasso é importante. O texto nos conta, irmãos, eu não vou ler de novo, a partir do versículo de número 6, que num dia vieram apresentar-se perante o Senhor os filhos de Deus, os anjos. Veio também Satanás entre eles. Não sei aonde foi essa apresentação, irmão. Não vou especular. O texto bíblico nos ensina que Satanás, quando pecou, foi lançado dos céus, lá em Apocalipse, com a terça parte das estrelas dos céus. Ou seja, um terço dos anjos caíram e foram tirados da presença do Senhor. Mas aqui diz que os anjos vêm se apresentar ao Senhor. E Satanás já caiu aqui. Mas ele vem. Eu não sei onde é, não me pergunte. A Bíblia não diz, eu não vou inventar. Se você queria que eu inventasse, problema seu. Eu não sou um teólogo especulativo, eu quero ser um teólogo bíblico. Então, amados irmãos, eu sei que vieram os anjos se apresentar diante de Deus. E na soberania de Deus, Deus fez com que Satanás viesse e trouxe Satanás aquele dia para se apresentar diante dele. E aí, então, o Senhor virou para ele assim, de onde vens? E Satanás se revela o maior turista da Terra, né? Não tem ninguém que viaje mais do que Satanás. Né? Tem muita gente que gosta de viajar, não há nada de errado em viajar, mas Satanás é o maior viajante que existe. Ele diz, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Eu estou passeando aí por muitos lugares. E o Senhor vira para ele e fala assim, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, Deus diz. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Irmãos, nós olhamos isso aqui, talvez, irmãos, pareça uma batalha de Deus contra Satanás. Mas é muito mais do que isso, irmãos, é uma tremenda vergonha para Satanás. Porque Satanás não foi capaz de obedecer a Deus na glória da santidade dos céus. Ele, um ser angelical glorioso, onde não havia pecado algum. Mas Jó, no mundo caído, perdido e pecaminoso, é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. A integridade de Jó é uma vergonha para Satanás. E é por isso que quando Deus, amados irmãos, fala do testemunho de Jó, você vê que Satanás imediatamente se sente acusado. Porque ele não foi capaz de obedecer a Deus na presença de Deus, percebendo a glória de Deus. E Jó, não percebendo toda a glória de Deus no mundo caído, ama a Deus e anda com Deus. E aqui então, amados irmãos, Satanás responde, porventura Jó debalde teme a Deus? Será que ele teme a Deus mesmo? Não o cercaste com cerne, ou seja, não puseste uma cerca em volta dele, a ele, sua casa e tudo quanto tem, Satanás desafia. A obras de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra, estende, porém, a mão, toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema na tua cara contra ti. Satanás está dizendo que é impossível que alguém ame a Deus por causa de quem Deus é. Ele está dizendo, Deus, as pessoas só amam o Senhor enquanto o Senhor abençoa a vida delas. Ou seja, que o nosso amor por Deus só é um amor interesseiro. Esse é o desafio. Será que ele teme o Senhor? Em outras palavras, ele está dizendo, é impossível que alguém ame a Deus se Deus o visita com aflição e dificuldade. E o Senhor aceita o desafio. Já estava no plano soberano de Deus. Deus fala, vai lá, toca tudo enquanto ele tem. só não toca na vida dele. E o texto nos diz, no versículo 12, irmãos, que saiu Satanás da presença do Senhor. E o texto vai contar, irmãos, que os filhos então se reuniram num daqueles banquetes para comer, beber vinho, como o texto diz, na casa dos irmãos primogênitos, para se alegrarem, para fazerem festa. E aí chegou o mensageiro, irmãos, e já falou de cara que os bois lavravam e as jumentas paciam. 1.500 dos animais de Jó, e de repente veio sobre ele os sabeus, um povo antigo. E levaram, mataram todos os servos que cuidavam de todo aquele gado, né? Uma fazenda de 1.500 animais, irmãos, de 1.000 gados e 500 jumentos, é algo maravilhoso, nos dias de hoje, certo? E levaram, irmãos, tudo aquilo que Jó tinha, os sabeus. E mataram todo mundo e só escapou um. E aí a gente aprende, irmãos, com a vida de Jó, que tem dia que os problemas vêm de turma. Às vezes você acha que vem um problema para a sua vida e você fala, meu Deus, que problema grandioso, eu não aguento mais nada, que coisa horrível, acabou minha fazenda, 1.500 animais, que é isso? Eu não entendo nada. Isso era só o começo. Entendi, irmão, que os problemas vêm de turma. Prepare-se. Eles vêm em equipe. O texto nos conta, irmãos, que depois disso, está o povo lá cuidando das 7.000 ovelhas de Jó. E de maneira inexplicável, poucas vezes na história você ouviu falar que caiu fogo do céu. Elias foi um homem que orou e Deus mandou fogo do céu. No dia da consagração do templo de Jerusalém, irmãos, depois que Salomão orou, a nuvem de glória encheu o templo e caiu fogo do céu. E aqui é outra ocasião em que cai fogo dos céus e matou 7.000 ovelhas de uma vez e todo mundo ficou um só para dar a notícia. Coisa está feia para o lado de Jó. Se fossem muitas pessoas que se dizem cristãs no dia de hoje, já teriam perdido a cabeça. Nós vemos aí que na crise que o Brasil vem tendo, nós já ouvimos nas notícias falar de grandes líderes executivos do Brasil que, diante da falência, da crise, entraram em suas coberturas luxuosas, mataram esposa, filhos e tiraram sua própria vida, porque faziam do dinheiro seu Deus. Já se foram 7.000 ovelhas, 11.500 bois e jumentos. Mas Jó está tranquilo lá, esperando. Você não vê Jó reclamando. Os problemas vêm de turma. Chega mais um time. Senhor, os caldeus, aquele povo lá de Babel, da região da Babilônia, certo? Moravam próximo a Jó. Os caldeus vieram. Você lembra que o mundo começa na região da Mesopotâmia? Certo? Então, os caldeus vieram. Atacaram os 3.000 camelos. Camelo é caro até no dia de hoje, irmão. Certo? Quem é do Oriente, vocês ouviram o Patrick aqui semana passada. Ontem eu passei boa parte da tarde com ele, uma bênção muito grande. Ele começou a me dar uma visão do Oriente muito legal. E aí, irmãos, os caldeus, os babilônios vieram, pá, os iraquianos, os iranianos, né? Vieram. Desde aquele tempo, essa turma já dá problema. Oh, Deus, abençoa essas nações e converte o povo ao Senhor. O povo gosta de brigar. E eles levaram os 3.000 camelos de Jó. E aí, meu irmão? Se fosse com você, se é a pessoa mais rica do seu país, da sua região, você quebra totalmente num dia só. Edmar, você que é um homem de negócios, é algo forte, né? Muita gente já teria tirado a própria vida aqui, né? Mas para piorar a situação, irmão, os problemas muitas vezes vêm de turma. E depois de Deus, quem a gente mais ama é a nossa família. E aí, irmãos, muita gente não teria estrutura. Eu sou pastor. Pastor ama a ovelha. Pastor sente as dores da ovelha e quebra a perna da ovelha quando ela é rebelde. É assim que funciona. Pastorear é isso. Se não tem as duas coisas, não é pastor. E muitas vezes, no decorrer do pastorado, eu já vi ovelhas queridas até. É claro que quando nós perdemos um familiar, todos nós sofremos. Mas eu já vi ovelhas queridas entrarem no desespero. Quase, quase insultarem o Senhor no dia em que perderam um familiar. Já vi outros também permanecerem firmes, ainda que chorar. Eu mesmo já perdi meu avô. Esses dias eu estava assistindo um programa de televisão. Quem é do interior vai me entender muito bem. Osasco vai entender. E eu ouvi aquela música do Chitãozinho Chororó tocando. Pega a viola, a sanfona que eu tocava, o bule de café em cima do fogão. Quem teve fogão de lenha em casa vai saber como é que é isso. E eu com minha esposa comecei a chorar, irmãos. Porque a gente lembra de como a gente foi criado no interior. Eu comecei a pensar como Deus levou meu avô, com quem eu fui criado. Aí virei para minha esposa e falei assim, querida, eu amo demais minha avó, ela é minha mãe também. Ela está com quase 90 anos. O dia que Deus levar não vai ser fácil para mim. Não vai ser fácil. Imagine Jó que perdeu 10 filhos num dia só. Num dia só. Num dia só. 4 ventos da casa, um vento sopra e bate nos 4 cantos da casa. Caiu a casa. Os meninos todos morreram. As meninas também. Num dia só. Imagina, irmão, você tem quantos filhos? Eu tenho 3. Imagina alguém chegar para mim e falar assim, pastor, seus 3 meninos estavam juntos, aconteceu um acidente, um problema. Morreram os 3. Irmão, é muito duro. É muito difícil. É muito forte. E aí a gente aprende com Jó que vencer o fracasso é importante, irmão, porque depois de ouvir todas essas notícias, a Bíblia nos conta que esse santo varão de Deus se levantou. O povo antigo, quando sofria, irmão, rasgava a roupa. Então ele rasgou as suas vestes. Ele rapou a cabeça em atitude de humilhação, diz o texto. Ele botou a cara no pó e adorou. Jó, irmãos, no dia da perda, no dia da dor, não falou mal de Deus. Não apontou um murro contra os céus. Não blasfemou. A primeira coisa que ele faz, irmãos, como homem de Deus, é se humilhar. Ele se humilha, queridos irmãos e irmãs, na presença do Senhor. Ele rasga a sua veste, ele expressa a sua dor, ele diz, Deus, eu estou sofrendo. Ele rasga a sua roupa, ele rapa a sua cabeça e ele cai com a cara no pó. Mas ele reconhece a sua limitação. Ele reconhece a sua falibilidade, ele adora dizendo, nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá voltarei. Eu não tenho direito de exigir nada de Deus. Eu não tenho direito de ordenar nada para Deus. Eu não tenho direito de decretar nada para Deus. Eu saí nu do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar. Eu vim para esse mundo sem nada, desse mundo nada levarei. Ah, irmãos, tem muita gente que se diz crente que precisa ter aula com Jó. Jó reconhece a limitação humana, ele não coloca seus bens nem seus filhos no lugar de Deus. Mas ele, irmãos, revela uma teologia sólida, irmãos. E sofrer é problema para todo mundo. Mas quando você sofre com uma teologia sólida e com um relacionamento sólido com Deus, faz toda a diferença, porque ele diz, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó reconhece que Deus está no trono, até parece que ele sabe o Salmo 115:3, nos céus está o nosso Deus, tudo faz como lhe agrada. Ele reconhece que Deus pode dar e tirar na hora que quiser. E aí, irmãos, para o cúmulo, para a nossa perplexidade, ele adora a Deus. Ele diz, bendito seja o nome do Senhor. O texto diz que em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Irmão, como é que você tem reagido no dia do fracasso? Como é que você tem reagido no dia do sofrimento? Como é que você tem reagido no dia em que te dizem não? Como é que você tem reagido no dia que aquela porta que você esperasse que estivesse aberta bateu na sua cara e você caiu para trás? Como é que você tem reagido no dia da perda, no dia da morte de alguém que você ama, no dia do fracasso de alguém em quem você investiu, no dia, amado amigo e irmão, em que você investiu num relacionamento, caminhou com alguém, investiu nessa pessoa, preparou essa pessoa, no dia que ela te frustra? Como é que você tem reagido, meu irmão? Como é que você tem reagido? Como é que você enfrenta o fracasso? Com Jó a gente aprende a enfrentar o fracasso se humilhando, certo? Botando a cara no pó, reconhecendo que nós não somos nada, reconhecendo a soberania de Deus e adorando a Deus. Ah, irmão, Satanás perdeu o primeiro round. E aí o texto nos conta, irmãos, que outro dia os filhos de Deus vieram se apresentar na presença do Senhor. Satanás veio também. E aí o Senhor não perdeu a oportunidade. Você não conhece Deus. Mas você vê o Senhor, num certo sentido de humor, até zombando da cara do diabo aqui. Olha para você ver o que Deus está fazendo, irmãos. Versículo 3, do capítulo 2. Vamos ler comigo? Vamos lá? Você vai ler para mim. 1, 2, 3. Leia, por favor. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste no céu, Jó, porque ninguém há na terra semelhante a perdeu o Playboy. Você me incitou, você me provocou, está vendo? Está vendo? Olha para você ver quem é Jó, rapaz. Em outras palavras, você não foi fiel na glória e no céu, e ele na terra, apanhando, continua sendo fiel. Mesmo, aí Satanás apelou. Ah, vamos tocar na carne dele. Quase citou aquele provérbio antigo que já era daquela época, o código de Hammurabi, que surge nessa região aqui. Olho por olho, dente por dente, pele por pele. Tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos, na carne, verá se não blasfema contra ti na tua face. Ou seja, Deus mostrou, Jó não idolatra as pessoas nem as coisas que tem, mas ele idolatra a si mesmo. Agora já é. E o Senhor vai lá. Pode pegar. Pode pegar Rex. Está debaixo do seu poder. Mas não tira a vida dele, não. E aí Satanás saiu, irmãos, e nós vemos que ele feriu a Jó de tumores. A Bíblia diz que é daqui, ó, da parte de baixo do pé, não é da parte de cima, não, até aqui, ó. O corpo inteiro cheio de tumor. Imagina, irmão, aquele tumor inchando, explodindo, saindo pulso, certo? Ele fica todo supurado, irmão. E aí aquele negócio fedido, e ele senta no chão, pega um caco de uma telha e começa a se raspar, certo? E senta na cinza. Cinza significa humilhado. Com a roupa rasgada, irmão, eu nunca vi ninguém sofrer desse jeito. Mais do que esse homem, só sofreu Jesus. E ele, irmão, começa a se raspar ali, e aí a dona dele não aguenta. A dona não aguenta, ela fala, chega, Jó! Até quando você vai ficar crente? Que história é essa? Amaldiçoa a Deus e morre! Jó era um homem de Deus, né, irmão? Na hora da crise, a mulher virou para ele e falou assim, ó, blasfeme e se mata. Depois, lá na frente, como é que ficou esse casamento? Mas ele é homem de Deus, né? Amaldiçoa a Deus e morre. E aí ele, pastorzão demais, falas como qualquer doida! Sua doida varrida! Tem hora que tem que chamar a dona de doida, meu irmão. Né? Se ela te mandar pecar contra Deus, deixa de ser doida! Temos recebido o bem de Deus. Não vamos receber também o mal? Jó foi crente. Onde eu e você já teríamos ficado para trás há muito tempo. O texto diz que em tudo isto Jó não pecou com seus lábios. Ele não ofendeu a Deus. Ele soube enfrentar o fracasso. Como é que você tem enfrentado o fracasso na sua vida? No dia em que você perdeu alguém que ama, como é que você reagiu? No dia em que você pegou o seu cônjuge em flagrante adultério, como é que você reagiu? No dia em que seu sócio, seu amigo, te deu um calote e você lembrou que ele tava, soube que ele estava roubando. No dia em alguém que você investiu, treinou. De repente, essa pessoa se virou contra você. Como é que você reagiu? Como é que nós temos reagido no dia mau? Ai, irmão, Jesus no dia mau se confiou também no seu Pai. Ele se entregou nas mãos do seu Pai eterno. Então nós temos aprendido aqui, irmãos, conforme diz o texto da palavra do Senhor, que o que é o mais importante na vida? Sucesso é importante. Família é muito, muito importante. Vencer o fracasso com humilhação, reconhecendo a soberania de Deus e adorando, e mantendo-se fiel até quando a sua família nega a Deus, a mulher de Jó negou a Deus. É a maneira correta de vencer o fracasso. Mas, será isso a coisa mais importante da vida? Não, irmão. Porque tem dia que eu e você tropeçamos e não conseguimos vencer o fracasso da maneira correta. Então, o que será o mais importante nessa vida? O sucesso é importante, a família é muito importante, vencer o fracasso é importante. Mas o que será o mais importante na vida? A palavra de Deus é o mais importante. A palavra de Deus é o mais importante. Escuta o que eu estou dizendo. O que é o mais importante na vida? Não é o sucesso, não é a família, não é a vitória sobre o fracasso. A palavra de Deus é o mais importante. E é a palavra de Deus no que ele diz a meu respeito e a seu respeito. Você precisa entender nesse contexto. O que Deus diz a nosso respeito, para nós é o mais importante. Como é que o livro começa, irmãos? Havia um homem na terra de Uz. Lê para mim o versículo 1, como é que diz? Havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó. O que é que o texto diz? Quieto, temente a Deus e que se desviava do... Onde é que está esse livro? Na Bíblia. A palavra de... O primeiro versículo do livro começa com a palavra de Deus. O que é mais importante na minha vida e na sua vida é a palavra de Deus. É o que Deus diz a nosso respeito. Depois do encontro com Satanás, Deus repete, se não bastasse, está registrado aqui nas Escrituras. Vamos lá, irmãos, lê comigo. Versículo 8, todo mundo, vamos lá? Perguntou ainda o Senhor a Satanás, vamos lá? Observaste o meu servo? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e quieto. Deus passa na cara do diabo, dos anjos, do mundo inteiro, a palavra dele. Observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Íntegro, irmão, significa que Jó tem uma vida de inteireza. Jó não é uma coisa na igreja, outra coisa em casa, outra coisa no trabalho. Jó não é um safado, um cara de pau. Jó é a mesma pessoa em casa, na igreja, no trabalho. Reto, ele anda numa linha reta, ele anda com Deus. Temente a Deus, ele não quer agradar homens, ele quer agradar a Deus. Ele ama o Senhor mais do que tudo e reverencia a Deus. E mais do que isso, se desvia do mal, foge do pecado. É um homem crente. E aí, irmãos, nós vemos tudo o que acontece, Satanás se levanta contra ele. Depois de tudo, irmãos, nós vamos ler o capítulo 2, versículo de número 3. Vamos ler comigo? Vamos lá? Perguntou o Senhor a Satanás. Vamos lá? Vocês. Capítulo 2, versículo 3. Vamos lá, povo? O que mais importa na minha vida e na sua vida é o que Deus diz a nosso respeito. O que mais importa na minha vida e na sua vida é o que Deus predeterminou, decidiu e atuou a nosso respeito. E por causa de tudo que Ele fez, então, o que mais importa na sua vida e na minha vida é agradar a Deus. Irmão, Deus diz que Jó é homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O que Deus fala a seu respeito, amado irmão? Que Deus fala a seu respeito? Nas Escrituras nós temos muitas coisas que Deus fala a nosso respeito. Deus fala a nosso respeito que nós somos pecadores. Mas se nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Jesus, nós somos salvos. Irmãos, mas Deus fala, amados irmãos, que se nós somos salvos, então, agora nós morremos para o pecado e vivemos para Deus. Então o pecado não domina mais a minha vida. É um absurdo o crente continuar dizendo, ah, eu não consegui vencer o pecado, Satanás me obrigou. Mentira! O pecado já não tem domínio sobre você. Você já tem uma natureza espiritual que, alimentada, vence a sua natureza pecaminosa. Você não precisa dar vazão ao seu pecado, às suas paixões. Mas o que Deus diz a seu respeito? Que você é um santo que está no mundo caído, mas que no final ele vai te levar ao fim e você estará em glória e será como Jesus é. Nós precisamos, irmãos, saber o que Deus diz a nosso respeito. Porque quando nós entendemos o que Deus diz a nosso respeito, nós teremos a capacidade, irmãos, de cumprir a missão que Deus nos dá e parar de viver nesse mundo para agradar a A ou B. E nós vamos servir a Deus em espírito e verdade. E nós vamos viver para agradar a Deus. Quando nós temos a consciência de que nós somos pecadores, remidos, que custamos o preço mais caro do universo, Cristo Jesus deu sua vida na cruz do Calvário por nós, que o Espírito habita em nós, que nós já temos um lugar garantido nos céus, e que ninguém tira o Senhor da nossa vida, e que a bênção de Deus está sobre nós, nós não vamos ter medo de nada e nem de ninguém. Nós vamos sofrer porque nós somos humanos. E as situações não vão ser fáceis. Mas se nós temos convicção do que Deus diz a nosso respeito, de quem nós somos em Cristo Jesus, irmãos, nós vamos avançar como disse o hino que cantamos. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. E sabe por que nós temos certeza dessa identidade? Por causa do que o Pai falou de Jesus. Lembra naquele dia em que Jesus se humilhou, sendo o rei da glória, ele topou ser batizado por um pecador para ser ordenado ao ministério, o Espírito veio sobre ele como uma pomba, e o Pai disse, esse é o meu Filho amado, no qual eu me comprazo. Depois do dia da transfiguração, Pedro falando besteira lá na transfiguração, o Pai disse, esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele eu vi. O Pai falou de Jesus, que ele é o maior amor da vida dele. Ele é o Filho amado de Deus. E se ele ama tanto esse filho e deu esse filho por amor a mim e a você, nós podemos saber que, por causa do nosso ungido, nós somos filhos amados do Pai. Louvado seja Deus. Esse é você. Então, se você é esse, por que você tem vivido do jeito que tem vivido? Por que você vive abatido? Por que você vive, muitas vezes, angustiado? Por que você deixa a tristeza assolar seu coração? Por que você não assume logo que é um príncipe remido, apesar de ser um pecador terrível, e começa a viver para a glória de Deus em grande alegria? E começa a cumprir seu chamado de missão? Por que você tem vivido acabrunhado, amuado? Por que você só vive reclamando, chateado? Você não sabe que Deus já deu Jesus por você? Você não sabe que o Filho de Deus te amou? Você não sabe que tudo que acontecer na sua vida vai cooperar para o seu próprio bem? Você não sabe que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Meu irmão, você é eleito, você foi comprado pelo sangue de Jesus. Ninguém tira você das mãos do Pai. Bota um sorriso nessa cara hoje em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém. Sai dessa depressão em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Você tem muito mais motivos para sorrir, para adorar, para se alegrar e continuar marchando. E pare de ser agradador de homens. E comece a viver para agradar a Deus. Comece a viver para amar a Deus. Comece a viver para adorar a Deus. Comece a viver para exaltar a Deus. Porque nunca ninguém te amou como o Senhor. E Ele é quem diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Hoje eu sabia que tinha tempo, por isso eu quis pregar essa mensagem. Eu quero perguntar, você crê em Jesus como seu Salvador? O que tem sido mais importante na sua vida? Se eu chegar ao final dessa mensagem, você me diz que o sucesso tem sido mais importante na sua vida, hoje é dia de arrependimento, é dia de se humilhar, é dia de pedir perdão a Deus por idolatrar o seu desempenho e o seu sucesso. Vai ter dia que nós vamos fracassar. É assim, esse mundo é desse jeito. Se você tem colocado sua família no lugar de Deus, e às vezes não cumpre o que você tem que fazer com ela, mas idolatra, hoje é dia de arrependimento. Se o seu objetivo é só sobrepujar o fracasso nesse mundo, confiando no seu próprio poder, e você tem sido orgulhoso, hoje é dia de arrependimento. Se você, a sua realização, é o maior objetivo da sua vida. Irmãos, eu tenho visto crentes dizer, pastor, eu tenho que me realizar. Que baboseira é essa? Você já está realizado. Cristo já realizou tudo por você. Não tem nada de se realizar, não. Você tem que servir e viver para a glória de Deus. Quer dizer, já se realizou. Jesus já te salvou. Você já tem um lugar garantido nos céus. Você não é de si mesmo. Pare com essa bobeira de psicologização ou ficar ouvindo aí tudo que psicólogo fala e acreditando. Acredite na sua Bíblia que é melhor para você. Você não tem nada que se realizar, você tem que andar com Deus. Muitas vezes, irmãos, nós nos colocamos a nós mesmos, nosso sucesso e nossa família no lugar do Senhor. E se você tem feito isso, a palavra de hoje te chama ao arrependimento, te chama ao quebrantamento, te chama ao conserto, te chama a confiar naquilo que Jesus fez por você, naquilo que Deus disse a seu respeito. E a partir de agora, você sair daqui e começar a viver para Deus. Viver para a glória de Deus. Viver para agradar a Deus. viver para ser uma bênção na sua família, no seu trabalho, no seu relacionamento com o Senhor. Hoje essa palavra te chama ao arrependimento. Se você tem colocado qualquer uma dessas coisas no lugar de Deus, se arrependa hoje. Clame ao Senhor. Peça o seu perdão. E que Ele restaure o seu primeiro amor. E que você saia daqui hoje em nome de Jesus para amar a Jesus sobre tudo e sobre todos. Até o dia da vinda do Senhor. Amém, meu irmão? Que Deus renove em nós o primeiro amor. Que Deus restaure em você o primeiro amor. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Nossa equipe vai cantar. Eu quero voltar ao primeiro amor.